satisfação do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Muita coletividade, sangue, mortes e guerra. A paz tá esquecida pelo povo aqui na terra. O inimigo dominando todas essas pobres vidas. Não vou me identificar, mas COM é minha sigla. Irmãos, acredite aqui, deixa minha jura. Vou lutar até morrer pra sair desta vida dura. As manchetes em jornais de paz que estrupam as filhas. Muitas donas de casa que estão na correria. Irmão matando irmão e o diabo bate palma. Caixão, velas e flores, lá se foi mais uma alma. Não está sendo fácil sobreviver neste inferno. Bombeta e peita longa, não é paletó e terno. Os covardes assassinos estão andando engravatado. Pô na culpa na favela e nós que pagamos o pato. Um boné da vida louca e uma peita dos racionais. Só a facção do crime que publicam nos jornais. Quero sobreviver, custe o preço que custar. Trazer a paz pro mundo e fazer o mundo mudar. Mas custe o preço que custar, eu quero sobreviver. Nesta facção do crime, sangue bom, não vou morrer. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Enquanto eu respirar, meu coração tiver batendo, ainda há uma esperança, sei que estou sobrevivendo. São palavras verdadeiras tiradas do coração, que eu trago pra você em forma de canção. Acredito nessa ideia, vem comigo, não desisto. Pois só unindo força pra chegar um objetivo. Vamos gritar para o mundo, eu quero paz, sempre paz. Sangue bom, a ideia é essa, que no mundo reina a paz. Custe o preço que custar, quero sobreviver. Nessa facção do crime, sangue bom, não vou morrer. Mas custe o preço que custar, quero sobreviver. Nessa facção do crime, sangue bom, não vou morrer. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Então sejam bem-vindos, vem fazer parte da roda. A facção do crime, por aqui já virou moda. Eu sou guerreiro e sei, acredito nesta ideia. Comunidade ativa no incentivo da favela. Todos unindo forças pra acabar com a violência. Vamos pensar bastante, pôr a mão na consciência. A paz não tá distante e eu falo na certeza. Já tá mais do que na hora de pôr as cartas na mesa. Que tem alguém por trás? Ha! Eu sei que tem. Eu quero liberdade, não quero ser refém do medo, do ódio e também da ambição. Quero fazer justiça, libertar nossos irmãos, trazer a paz pro mundo, este é o nosso lema. Quero sorrir de novo, chegar de tantos problemas. Só vou dormir tranquilo quando tudo acabar. Pois sem armas, sem drogas, a paz volta a reinar. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Lutar até morrer? Ha! Eu não desisto, a batalha é difícil, mas eu tenho Jesus Cristo que está sempre comigo, até nos momentos tristes, e não vai me abandonar nessa facção do crime. Acredite, eu tenho fé, e fé move montanha. Guerreiro que é guerreiro, não precisa de fama. O dinheiro é muito bom, mas não traz felicidade. Ser feliz é ter saúde, paz e liberdade. A inveja e a ambição só nos fazem prisioneiros, pois saúde não se acha nem se compra com dinheiro. Paz e liberdade, isso sim é união. Comunidade ativa mostra força de expressão. Mas custe o preço que custar, eu quero sobreviver. Nesta facção do crime, sangue bom, não vou morrer. Custe o preço que custar, eu quero sobreviver. Nesta facção do crime, sangue bom, não vou morrer. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Versus facção do crime. Sem guerra, sem treta, a paz se define. Versus facção do crime. Sem guerra. define.